Lobeia 06, 29, pushback, Astana. Autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 606. Gente, o 606 se considera, vai ficar atento na realidade, ao Boeing da companhia que deve alguns instantes solicitar ao táxi após seu pronto táxi. Confirme o tráfego do 606? O Boeing da companhia através do portão 08. Afirmativo, após ele está autorizado. Afirmo. Obrigado. Para o táxi, Gol 1805, 56 a bordo, alternando Salvador, com 3 horas e 15 minutos. Gol 1805, está autorizado o táxi, parte 1, táxi foi de ponto 010, torre 1895, ajuste 013. Parte 1, Índia, ponto 0895, com ajuste no 013, Gol 1805. Obrigado, boa recuperação, senhores. Salvador, boa noite, Gol 1805, se aproximando, ponto espera, pista no zero. Boa noite, Gol 1805, a linha decola no zero, vento 080, grau 079. A linha aí decola, pista no zero, Gol 1805. Boa. Boa noite. Boa noite, bom. Obrigado. Colono 805, decolou 46, chame o controle 1208. Colono 208, grato, uma boa noite, bom final de semana, voo 1805. De voo 050, ajuste 1093. Olha, Salvador, muito boa noite, voo 1805, cruza 1600 pés na Puca, Ramo. Voo 1805, acione código transponder 5177. 5177, voo 1805. Voo 1805, mantenha o perfil de saída, sai da Puca, submantenha 370. Puca 370, voo 1805, mantendo o perfil. Autorizado, vá na projetora. Gol 1994, FKT Topoig, da companhia que passará a retaguarda desde alguns instantes. Pode ser autorizado, chama para o táxi. Guarda, passagem na companhia que passará a retaguarda, chama para o táxi. O Gol 606 está autorizado táxi a partir 1, táxi Índia. Pois para o 0, torre 1895, ajuste no 03. Autorizado táxi a partir 1, Índia, pode para o 0, 1895, no 03, uma boa noite, 606. Novo. Siga. 3170, chega da Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 10 no 3. Autoridade TAP, então, 3170. Papapá, Serra, Quilo, Índia, desça para 2.000 pés, ajuste 90 no 3, autorizado final de procedimento ILS X-Way, reposto estabilizado. Gol no 805, chame centro Recife na frequência 125, decimal 45. 1245, gol 1805, graças boa noite. 125, decimal 45. 25, 45 graus, boa noite, bom, boa noite, 05. Boa noite, bom voo. Obrigado. Número 06, decolou 54, chama controle 1208. 608, 606, bom dia. Salvador, bom dia, 606. Gol no 606, bom dia, contatada na decolagem, submantenha 390, saída PUC. 390, PUC, gol no 606. Autorizado táxi, e a parte 1, táxi Índia, ponto espera 10, torre 11895, ponto de altímetro 10013. Distribuir táxi Índia, ponto espera 295. 2013, meu Deus. Gol 1994. Grato, boa noite. Torreio, gol 1994. Ponto espera da 90, pronto. Gol 1994. Alinda, colono 0, vento 08, 0 grau, 099. Alinda, cola da 90, gol 1994. O 1896, autorizado João Pessoa, nível de voo 370, decolo no 0, curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, guerra para o 58. Controle a pele 120, decimal 8, transpondo 5421. Oi, tu ouve bem, eu contei de vista correto, desculpa, feedback, se não entra. Está presente Jamon, 606. Airport, go 024. Quando Gauzio, 24, clear to Lisboa, 511370, runway 10, left turn after the cover. Puka, departure, Caju transition via upper whisk 58, then confirm 5-point road. Post control, frequency 120, decimal 8, and I squawk 5424. Gauzio, 24, clear, Lisboa. Level 370, runway 10, take off 77, Puka, Aracaju, upper reach 58, flight plan push 120, decimal 8, squawk 5424. Portugal 024, reach back, correct. Report device to push back and start up. I'll do Portugal 024, obrigado. Voo 994, decolou 58, chame o controle 1208. 1208, voo 994. Autorizado final do procedimento ILS X-Way, após autorizado. Papapá, Serra, Kilo Índia, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Boa noite, bom povo. Controle Salvador, é o Gono 994, boa noite. Gono 994, boa noite, contatada na decolagem, submantenha 350, saída Puka. 350 na Puka, Gono 994. Pouso no zero, vento 080 graus, 099. Aquilo ainda depois do pouso vai para o hangar da Aerostar. A Taxway Lima dá para passar nela? Sim, no Serra Kilo Índia. Só confirmando, vai prosseguir para 10? Vou prosseguir para 10 aqui, porque devido ao tempo que nós estamos, com o para-brisa bem passado aqui, aí fica ruim para pousar na 17. Ok, sim, Serra Kilo Índia. Livre pouso 10, vento 090 graus, 089. Afirmativo, mas dá pra passar pra ir lá pra Aerostar, né? Afirmo, afirmo, Serra Kilo Índia. Gol 1606, chame Centro Recife na frequência 1925.45. 2545, Gol 1606, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado, Tere. E a parte 1 do Taxway India, posição no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 13. Aqui no Índio, estou autorizado o táxi Alfa reportando para os jets. Bom dia, bom voo. Dados do ILS 3170. São 3170, complete final do procedimento de ILS X-Way, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, São 3170. Boa noite, bom voo. Michael Wings está autorizado ingresso nos VS, pátio UNO, após prosseguir a taxa em Lima, Mike, reportada da Quebec, para cruzamento da UNO 735. Boa noite, 96, passo passagem, eu travo na curta final ali e mantenho no zero. direita 3170, solo 08, direita 1219. Direita 2190, tá 3170. Então, 3170, está autorizado o táxi Alfa Juliet, PAC 3, posição 04, fica no atento ao sinalizador. Alfa Juliet, PAC 3, posição 4, está 3170. 0, canto 08, 0 grau, 08, Max. Autorizado Lima Mike, Quebec, e o cruzamento da 1735 até Aerostar. Funcionar a frequência livre. Meu controle 1208. 1208, gol 1996. Obrigado, boa noite. Ciente, já postou seu plano. Dia contatada na decolagem, submantenha 370, sai da PUCA. Sai da PUCA 370, gol 996. Nossa, mandou o PAC 3, posição 4 é remota, né? Afirmo. Então, 3170, foi instruído PAC 3, posição 04. PAC 3, posição 04, 3170. Cuidado direito fã, Cristo pushback startup, what about to tax? Cristo pushback startup, não pushback startup. Sim, senhor, no caso terá que fazer um backtrack e retornar para o passe 3. Ingressará próxima à direita e para a posição 04 ficará o tentativo finalizador. Obrigado, não sei se você quiser, boa noite. Disponha. Com 896, chame Centro Recife na frequência 125.45. 125.45, bom 896. Afirmativo, bom voo. Trip 5556, bom dia, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste 10093. Trip 5556, vetoração para final do procedimento ILS X-Ray, curva esquerda, proa 060, é pós-estabilizado. 1896, chegada a Mares, desce para nível de voo 060, ajuste 1093. Voo 1896, está ciente da informação ativa? São 3520, chegada a Mare, desça para nível de voo 070, ajuste 1093. São 3520, está ciente da informação aqui? No 896, vetoração para final do procedimento ILS X-Way, curva esquerda, proa 055, reposto estabilizado. taxi with us. We have 256 of 1-9-0. 2000 to follow up with the taxi, we have an 8-pong taxi. We'll hold the charge, we'll have a 0 contact the tower. 118, this is 195, QNH 1012. 1012, QNH, clear, Edmund 1-9. Zero, reduza para 250 nós, número 3 na aproximação. Vão no 8 no meio, desça para 3.000 pés. Ajuste 1 no 0 no 2. São 3520, desça para nível de voo 050. 050 está presente. Trip 5556 para o localizador, curva direita, pro 080. Direita, 080, 5556. Forte, go 024. Forte, go 024, clear to line up and take off, runway 10, wind 080 degrees, 07 knots. Runway 10, clear to take off, report to 024. pousada no final do visual fixo. Trip 5556, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 1118.95. Torre 295556, até bom pouso. Bom no 896, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta estabilizada. Informação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 5556. Em redução, mantém agora 230 de ground speed. Está observando a redução demais até o 5556, livre pouso no zero. Vento 080 graus, 099, check, trem de pouso. Livre pouso, 5556. Portugal 024, airborne 931, call 120, small 80. 1080, muito obrigado, Portugal. Livre 5556, baixou e travou? Afirmo, senhorita, baixou e travou. Portugal 02 Fall, radar contact, Fuka Depart, climb flight level 370. Fuka flight level 370, Portugal 3520, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste, redução para 1.709. Tráfego que o precede, 8 milhas, mantém 1.80 de ground speed, Boeing 737. Reduzindo até 3520 até 2.000 agora. Gol no 8 no meio, acontece final do procedimento ILS X-Way, chame torre 1118.95. Bom pouso. Direita 219.55. Estabilizado. Estabilizado, botando estabilizado, 3520. Alô, Salvador, bom dia, o trip 555B, eu sou autorizado táxi via Alfa Juliet, posição 08 do Pátio 1. Alfa Juliet, posição 08 do Pátio 1. Nós. Trip pouso na 120, voo no 86. Então 3520, complete final do procedimento, chame torre 118.95. 1195 para 3520, obrigado, daqui a pouco. Até, bom pouco. Oi, Salvador, está 3520, bom dia, agora 2 milhas vindo da Serra, baixou o travão. Linha 3520, continue a aproximação, aguarde pista livre. Era a sua 3520. Direito 16, sala 39, direito 1219. Direito 219, estou com 1816. O Gol no 8 no meio, estou autorizado o táxi e a Alfa Juliette, posição 09, Patiolo.